O poder popular é a causa desta confusão. O poder popular é a causa desta confusão. Os lacaios do imperialismo pretendem acabar conosco. Avante, povo angolano, bem vigilantes, não se deixem vender. Avante, povo angolano, bem vigilantes, que a luta continua. A vanguarda do povo angolano, nos seus ideais, o povo é quem ordena. A vanguarda do povo angolano, nos seus ideais, o povo é quem ordena. O MPLA é o povo é o MPLA. O MPLA é o povo é o MPLA. Uma só nação, um só povo, com MPLA.